Panorama Agrícola para 21 de novembro de 2011, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Segunda-feira de lua minguante, 21 de novembro de 2011, nós estamos pedindo licença para você, nosso ouvinte, para entrar aí na sua casa, no seu rádio, com o Panorama Agrícola. Eu sou Mauro Moreira e comigo na mesa de som estão o Márcio Peixe e o Eduardo Maia. O ditado desta segunda é: antes perder a lã do que a ovelha. Confira no Panorama Agrícola de hoje uma dica sobre compostagem. Leilão de bovinos em Lages. EPAGRE promove encontro intercontinental sobre desenvolvimento territorial sustentável. No mercado agrícola, informações sobre a safra do trigo. E no Espaço da Mulher, vamos falar sobre menopausa. Participe aqui do Panorama Agrícola ao enviar e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou ao ligar 48-3239-5647. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, faça compostagem. Transforme palha, esterco e cascas de frutas e verduras em composto orgânico para servir de adubo na sua horta caseira. A compostagem evita a poluição e dá destino certo para a matéria orgânica. É hora das notícias. Estamos anunciando o Encontro Intercontinental de Desenvolvimento Territorial Sustentável, como ampliar e fortalecer experiências locais. Este evento ocorre hoje, amanhã, quarta e quinta-feira, em Balneário Camboriú. Participam do encontro mais de 200 pessoas da América Latina, Europa, Ásia, Estados Unidos, Oceania, Canadá e representantes de vários estados do Brasil. Esse evento internacional promove o valor da identidade cultural e territorial de Santa Catarina e tem como promotores a EPAGRE, o Ministério da Pesca e Aquicultura, a Universidade Federal e o Centro Latino-Americano para o Desenvolvimento. A ideia é usar a cultura local como fonte de cooperação para o desenvolvimento dos territórios. O objetivo é promover neste encontro também o desenvolvimento territorial sustentável da zona costeira e litorânea de Santa Catarina. Também no encontro, em Balneário Camboriú, de hoje até quinta-feira, será exposto o exemplo de concórdia sobre redes de cooperação. O Censo Demográfico 2010 do IBGE mostra que o êxodo rural está diminuindo. A população rural no país perdeu 2 milhões de pessoas entre 2000 e 2010, mas nas décadas de 70 e 80 esse número foi quase o dobro. Os programas sociais do governo, segundo o IBGE, têm ajudado a manter a população em suas cidades de origem, no campo. Mas Santa Catarina é cada vez mais um estado urbano. Mais de 80% da população em Santa Catarina vive na área urbana. São 6.248.436 pessoas que vivem hoje em Santa Catarina. 25%, ou quase isso, no Vale do Itajaí. O norte do estado tem quase 20% da população. Na Grande Florianópolis, moram 16% dos catarinenses. No oeste do estado, 19%. No sul, quase 15%. E na região serrana, 6,5% da população de Santa Catarina. Leilão de bovinos, Estação Experimental de Lages coloca à venda nesta quarta-feira. 10 bois de raças de corte para recria, 3 touros da raça Flamenga, 4 machos flamengos sem registro para recria e engorda, 6 vacas holandesas de descarte para engorda e 4 novilhas holandesas sem registro para recria. Esse leilão de bovinos, dia 23, quarta-feira, das 10 às 3 da tarde, apresentação de propostas escritas na rua José João Godinho, na estação experimental da Ipagre de Lages. Informações adicionais sobre esse leilão de bovinos você obtém pelo telefone 49-3224-4400. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. No Espaço da Mulher de hoje, nós conversamos um pouco com você, nossa querida ouvinte, sobre a menopausa. Normalmente, a menopausa atinge mulheres de 45 a 50 anos, um pouco mais, um pouco menos. A menopausa é o fim do ciclo menstrual e ovulatório e provoca muitas mudanças na mulher. Se essa mudança vier antes dos 45 anos, por algum motivo de retirada do útero e dos ovários, os efeitos podem ser ainda maiores. As mulheres na menopausa podem ter insônia, irritabilidade, mau humor e cansaço. Por isso, marido e filhos devem ser compreensíveis. Muitas mulheres, porém, enfrentam esse período da vida sem grandes problemas. Procurar um médico é importante. Às vezes, conforme orientação médica, é preciso reposição hormonal, mas com cautela e cuidado. Os sintomas da menopausa incluem suor, irritação, alteração na pele, no cabelo e nas unhas, dificuldade para dormir, eventuais dores de cabeça, aumento da vontade de urinar e diminuição da libido. Algo que pode amenizar os problemas da menopausa é a alimentação equilibrada e as caminhadas leves. A alimentação deve ter pouca gordura e doces, embora o desejo por doces seja imenso. Mas tente substituir o doce por frutas. Vegetais, fibras, grãos e alimentos à base de soja, leite desnatado, alimentos ricos em cálcio e com vitamina D são essenciais. Evite o álcool, não fume e diminua o uso do sal. Para ter uma vida saudável durante a menopausa, converse abertamente com a sua família, pedindo compreensão e ajuda, e consulte um médico. Vem aí as informações do mercado agrícola. Voltamos a falar sobre a safra do trigo. A área do trigo para a safra 2011-2012 deve fechar em 79.400 hectares. Produtividade aqui em Santa Catarina, 2.658 quilos por hectare. Produção, 211 mil toneladas. Os números são menores do que na safra passada, basicamente em função dos preços baixos. Atualmente, as lavouras encontram-se em fase de colheita. No estado, estima-se que 30% das áreas de trigo encontram-se colhidas. As chuvas dos últimos dias interromperam as colheitas, que devem continuar de forma acelerada, com o tempo seco que deve prevalecer nos próximos dias. Os grãos colhidos até o momento são de qualidade boa, com pH acima de 78, chegando em alguns casos até 8,3. O rendimento está dentro do esperado. A expectativa dos produtores de trigo agora é para a subvenção por parte do governo, anunciada no último dia 7, dando um estímulo para que os negócios com o trigo de origem nacional voltem a acontecer. Com os preços externos muito baixos, em função do aumento da oferta interna e externa e do dólar valorizado, o produto brasileiro não tem como competir com o cereal importado. Deste modo, o papel do governo é crucial, pois as negociações encontram-se travadas. Já foram marcados leilões de prêmio de escoamento do produto, do trigo, e os de prêmio equalizador pago ao produtor. Em Santa Catarina, atualmente o preço do cereal varia entre R$ 21,00 em Chapecó e R$ 26,00 em Canoinhas e Joaçaba, saca de 60 quilos. Vale lembrar que, a partir da próxima safra, os novos parâmetros para a classificação do trigo mais exigentes entram em vigor. O trigo será classificado em três tipos, conforme o peso do hectolitro, com limites máximos de tolerância de defeitos, e em cinco classes: trigo melhorador, trigo pão, uso doméstico, básico ou outros usos. Assim, mais do que nunca, o produtor deve avaliar se vale a pena continuar com a atividade, porque terá de fazer devidas adaptações. Informações da safra do trigo aqui no Panorama Agrícola, no Mercado Agrícola, são da economista da Ipagri-Sepa, Márcia Cunha Varasquim. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagri.